Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo os Costumes. Hoje temos um episódio especial, claro, são todos especiais, eu digo sempre isto. Hoje temos um convidado que é o Francisco Correia, ele criou uma página que é o Hipster Pimba. É uma página dedicada às cassetes do pai dele, que são de música portuguesa. Vocês, se me seguem, estão habituados a seguir a música portuguesa. São cassetes de música popular, claro, lá está o Pimba da canção, mas são cassetes que valem a pena ouvir e valem a pena seguir. E nós estamos numa altura especial, que é a altura dos Santos Populares, portanto, ainda mais vale a pena ouvir o que ele tem para dizer sobre estas canções. A ideia da minha página, o Hipster Pimba, surge quando numa das minhas viagens à terra dos meus pais, que é Vila Xando do Monte, encontrei um caixote com as cassetes antigas que o meu pai colecionava e comprava durante a sua juventude, lá no Norte. Comprava em bombas de gasolina, há umas também da Feira da Ladra cá em Lisboa. Pronto, achei que era que aquilo tinha algum potencial para conservar e não para se estragar. A expressão Hipster Pimba vem de uma piadinha que eu já fazia ao meu pai. Já lhe chamava Hipster Pimba sem ele saber muito bem o que era um Hipster Pimba, ele já sabe por causa da música do Emanuel. E achei que era um termo que se adequava, porque o meu pai tem muitas cassetes de artistas que não são conhecidos, de artistas que usavam as cassetes que gravavam como cartão de visita para: olha, também faço música, também posso tocar em bailes, também posso animar as pessoas. E era assim que a palavra se espalhava também. Thank you. meu pai, a única coisa que ele organizou foi duas festas lá na aldeia, uma em 98 e outra em 2010, se não estou em erro. Nessa altura, principalmente na mais recente, ele escolheu os artistas com base em cassetes que... Em base em cassetes que já tinha, por exemplo, convidou o Neca Lopes, que eu já pus na minha página, convidou-o para tocar. Daquele que chora, vida triste daquele que ama, vida triste daquele que chora, vida triste daquele que ama. Cidade é um amor, cidade é um romance, Santa Maria nos acompanha. Cidade é um amor, cidade é um romance, Santa Maria nos acompanha. Oh, lelele. Daquele que ama, vida triste daquele que chora, vida triste daquele que ama. Cidade é um amor, cidade é um romance, Santa Maria nos acompanha. Cidade é um amor, cidade é um romance, Santa Maria nos acompanha. Olê, olê. Eu sempre cresci com as cassetes, é um tipo de som que sempre teve embrenhado na minha cabeça. Na altura odiava, mas não sei, quando eu comecei a passar as cassetes, principalmente a primeira que comecei, que era a do Jorge Ferreira e o seu conjunto Março, quando cheguei a uma faixa que é Carta para os Meus Amiguinhos, em que ele canta com a filha dele, a música, pronto, tocou qualquer coisa aqui dentro, que eu nunca tinha ouvido nada assim. Para mim, Pimba... Quando era pequeno era sempre tudo igual. Não sabia que havia artistas que faziam outras derivações do que já existia. Aliás, do que criaram. Oh pai, queres-me ajudar a escrever uma carta para os meus amiguinhos? Ajude sim, Alison. E o que é que gostarias de dizer? Eu quero agradecer a todos os meus amiguinhos as cartas que eles me têm mandado. Mas não sei como começar. É fácil, Alison. Primeiro começa por dizer quanto tu amas os teus amiguinhos. Depois deixa sair o resto das palavras de dentro do teu coração. Agora eu não entendo. Então vê começar assim. Escrevo esta carta aos meus queridos amiguinhos para dizer que vos amo e mando muitos beijinhos. Vossas cartinhas tão lindas que eu recebo dia a dia. Hoje escondo com... Deixa estar. parecia com o meu paizinho. Por isso que me quer bem. Vamos dar um abraço e brincar com todos vós. E depois cantar a nossa canção em bem alta voz. Cantai, cantai comigo esta canção que vos dedico, agradecendo. Alison, e a carta está em bem? Sim, pai, está em bem. Foi como disseste, deixar sair as palavras do coração. E foi fácil. Sim, Alison, é sempre bom expressar as nossas ideias com os nossos amiguinhos. Sim, pai, mas ainda tenho mais para dizer. Quando lides esta carta, depois mais tarde um dia, vais lembrar os tempos desta linda melodia. Adeus, adeus, amiguinhos, minha carta está no fim. Recebo muitos beijos e cantai comigo assim. Cantai, cantai comigo esta canção que vos dedico, agradecendo. Obrigado, Alison. Eu criei a página um bocado ao calhas, na verdade. Não. Porque eu tinha de pôr as cassetes em algum lado, se eu ia passá-las ou ia pôr no YouTube e ninguém. E só ia estar concentrado na minha conta e ninguém tinha acesso. Ou criava uma página que chega muito mais facilmente às pessoas e elas podem ver tudo. Pode, não sei, ganhar uns seguidores, as pessoas veem o que é que está a ser lá posto, não é? É assim que o Facebook funciona, não é? Há pelo menos 5 pessoas que metem sempre o seu like sempre que eu ponho alguma coisa e que comentam e que partilham. Pelo menos há 2 pessoas que partilham sempre as minhas coisas, que sou eu e outra pessoa que eu não sei muito bem quem é. Sou eu para divulgar, claro, e outra pessoa que acho que é que por gostar mesmo. Pôr som a partir deste projeto, pôr música em bailes, foi sempre também um propósito do projeto. Eu sempre quis chegar com este tipo de música a uns bailes, para ver se também conseguia animar a festa, porque nos bailes de verão da terra dos meus pais eu ficava sempre muito aborrecido de não estar a fazer nada. Eu não sei dançar, então ficava só a ver os outros a dançar e os outros em palco e não sei, também gostava de um dia poder animar a terra dos meus pais com as cassetes do meu pai. Acho que tinha graça, porque o meu pai por acaso fazia isso. Quer dizer, não sei se era o meu pai ou um vizinho lá da terra que tinha uns giradiscos e que na altura ia para a varanda de casa dele e metia uns vinis para a rua e as pessoas dançavam assim no largo do café. A aldeia dos meus pais chama-se Vila Xan do Monte, que faz parte do concelho de Tarouca, e fica ali mais ou menos perto de Lamego, de Moimenta da Beira. Já devem ter ouvido esses nomes de crimes que aconteceram lá ou de alguma coisa. E de onde é que vem a inspiração de Francisco Correia? Houve uma cassete que me espantou muito, que era uma cassete que não tinha o artista, e é provavelmente a cassete mais antiga que eu tenho neste lote de cassetes, que é de 83, que o meu pai vende tudo, eu vendia tudo o que tinha. E não deixou muitas. E havia uma de 83 que não tinha nome, então fui passá-la porque era mais antiga, queria ver o que era. E começo a reconhecer a voz e tive de pesquisar pela letra, que chamava-se um pouco de tudo. E dei por mim a ver que era a primeira cassete pela Orfeu ou pela Espacial, não sei muito bem, do José Malhô. E lá tem temas muito bons. Um dos meus favoritos é o Tempo Perdido, em que é uma música assim mais fora, não é assim tão pimba, é assim quase intervenção. Fala de coisas que ele perdeu na vida, as palavras que disse, os livros que leu, ele basicamente a falar de perda de tempo, de várias situações. Vendo 4 livros da história universal, vendas incompletas, mas não pensem de mim mal, vou vender os piratas que não cruzaram o mar, juntos os parentes que não me sabem aceitar. Vendo as canções que escrevi para vos dar, vendi 5 anos de faculdade a estudar. Foi tempo perdido, onde andei por teimosia. Vinde ao mesmo tempo, meu amor, noite e dia. Vendo Dom Quixote, idealista e sem maldade. Vendo os meus medos, ver moinhos em cidade. Vou vender desde a viola a uma cana de pescar. E vendo à humanidade a esperança de amar. Vendo minhas loucuras a uma estrela qualquer. Gritando pelas ruas vários nomes de mulher. Previ o meu futuro numa bola de cristal. Por isso vendo o calendário que estava. Houve um artista que me espantou bastante, que foi a Soraya Cristina, que aparecia na sua cassete vestida assim com uns trajes de fado e com um teclado ao lado, e Soraya, escrito com Y, tem um álbum chamado Felicidade, que tem uma das minhas músicas favoritas deste projeto, chamada Ciúme, que basicamente é sobre... Ela diz, se eu pudesse caminhar sozinho sem o teu carinho, seria melhor. Que é assim uma coisa um bocado estranha, mas ela depois explica que se caminhasse sozinho, sem a pessoa que amava, ela não sofreria por causa dessa pessoa. E é assim um tema um bocado fora de... Normalmente é festa e coisas verdejonas e ali... ali é a poesia. No. tem uma cassete com uma capa incrível chamada Adeus Como Estás, em que tá, é um carro conduzido por uma rapariga em topless a dar boleia a outra rapariga em topless. E ele é o grande cantor que eu descobri neste projeto. É um homem que coloca a voz de uma maneira. Ele é que é o grande hipster deste projeto, porque ele acaba por ser uma espécie de Ariel Pink da música popular portuguesa. E tem uma grande canção que é Deus Como Estás, que é, por acaso é uma cover, não me estou a lembrar muito bem, é uma cover de uma canção francesa, e ele tem um desempenho vocal que é incrível. Adeus, como estás? Assim, assim, assim, assim. Não compreendes bem o amor. Espero a noite todos os dias. Férias em Paris. Um dia à tarde, no meio das francesas, ao nascer da lua, para dançar aquela música. Preciso de uma chance. Minhas férias são perigo quando estou em França. Adeus, como estás? Assim, assim, assim, assim. Não compreendes bem o amor. Espero a noite todos os dias. Adeus, como estás? Assim, assim, assim, assim. Não compreendes bem o amor. Espero a noite todos os dias. Amando em Paris, está tudo bem. Passear com garotas, um dia para a avenida, abraçado às minhas queridas. Então que fazer? Abraçadas a mim, estou a sofrer. Tenho quem me beije todos os dias, porque me compreendem, gosto de tudo assim. Adeus, como estás? Assim, assim, assim, assim. Não compreendes bem o amor. Espero a noite todos os dias. Adeus, como estás? Assim, assim, assim, assim. Não compreendes bem o amor. Espero a noite todos os dias. Adeus, como estás? Assim, assim, assim, assim. Não compreendes bem o amor. Espero a noite todos os dias. Adeus, como estás? Assim, assim, assim, assim. Depois disto tudo, vou concretizar o meu sonho de poder animar bailaricos. Vai acontecer em breve, na Noite de Santos, cá em Lisboa. De 12 para 13 vou estar no Lusitano Clube, na sede de Lisboa. Vou estar a pôr música para a rua. E também vou fazer um arraial na Praça das Flores, em Lisboa, 9, 11 e 13. E vai acontecer uma coisa muito estranha também, no Music Box, em que vou estar a pôr música popular portuguesa entre dois rappers que vêm cá tocar, e eu estou um bocado assustado de como é que isso vai acontecer. E pronto, espero que gostem deste mundo. Acho que vão gostar. E pronto, chegámos ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Espero que tenham gostado. Este foi dedicado ao melhor da música popular portuguesa. Tivemos aqui com o Ivo Serpimba, o Francisco Correia. Sigam a página dele no Facebook. E já agora sigam também o Brandos Costumes. Não se esqueçam, se tiver alguma sugestão, alguma dica, envia para pedropaus@brandoscostumes.pt. Se puderem, deem 5 estrelas no iTunes. E não se esqueçam de seguir os próximos episódios deste podcast. Daqui a 15 dias voltamos por mais um episódio do Brandos Costumes. E não se esqueçam de ser altamente...